Bravo, estación Cruza 190, atención 3, navegar. Uma 271, chama de Recife, frequência 12545, alterna 126, esse é uma 85. Gente, chama de Recife agora 2545, alterna 265, muito obrigado, bom dia. Bom voo. Role o Whisky Lia de Alfa, marcado ponte 5, grato, um bom dia. Lia de Alfa, ciente, boa noite. Alô. 351, Guarulhos, agora de Copa. É 251, cópia. Agora pode confiar. Trem 6251, autorizado Guarulhos, 360, Apesulo 10, Mudla, Apesulo 4, Mia, Apesulo 44 e após conforme. Decola da pista 10 com curva direita, da Euleda Bridge, 119.35 e aciona 5463. Confirmando da Euleda Bridge. Copiado, obrigado. 360 São Paulo, Guarulhos. Apesulo 10, Mudla, 54, Anigal, 44, Conforme. Apesulo 10, curva direita da Euleda Bridge, 119.35, motores saídos, 465. Correto, 6251, no chame para posicionamento. Tucano 3601, no aguardação, estante cópia 1 Goiânia. Tango Romeo, contact on 108.6. Copia. 360, Apesulu no 6, Belo Horizonte, direto Trevi, após conforme. Decolagem pista 10 direita, da Elida Bridge, 119.35 e aciona 5464. Aqui pra gente tem Bridge, Apesulu no 6, BHZ, direto Trevi. E até esse ponto nós temos. Ativo. Sai da El Leda, após Leda Bridge, após Bridge, após Lula no meio. Chama pronto, puxa Senar. Pronto, confirmando. Chame táxi. Índia Romeo, 8-4. Bravo, Índia Romeo, a Red Cup. Rio de Janeiro, Flarevo, Foz, Brasil, Apesu, Guanzil, SMAP, direto Lúvito, direto, na Coreia Flag Plane Road. After takeoff runway 10 right turn, dial departure, Leda transition, after Leda bridge, Bravo Romeo, India Delta Echo, control 11935 and Skulk 5462. Call me ready for startup. Startup, report to text.